importado, você fica andando no caminho errado, nunca pensa em ter um futuro melhor, fica gastando seu dinheiro com maconha e pó. Pensa em Deus, encontra uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida, o futuro está aí, pode acreditar, Deus está no mundo, véi, para de salvar. Siga em frente, não olhe pra trás, tenha fé em Deus, drogas nunca mais. Ele espera anoitecer para fazer a festa, fumando um bagulho e curtindo um alumbra muito doida, e o moleque está lá fumando pra caralho, acabando com a sua vida, que destino cruel que esse moleque passou e vai passar, e vai passar, e vai passar. São meia noite, começa a librinar, e o moleque assustado começa a pipocar, deu tiro para cima, já está dado recado, moleque está louco, moleque está alucinado pra matar, pra matar. Encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Agora vou falar, pode acreditar, saia dessa enquanto é tempo, senão tu vai se ferrar. Se tu fuma muito preto, se tu cheira muito pó, agora eu quero ver tu segurar os B.O. Se tu cai na mão dos homens, tu vai aprender que a droga só faz mal, véi, para você. Mas agora mando a ideia, você pode crer, saia dessa enquanto é tempo, senão tu vai. Quando eu vivia nessa vida, eu era desconsiderado. Agora vivo de boa, estou libertado. Tenho chegado meu, que entrou nessa vida, e agora procuro uma saída, mas não sei como posso te ajudar, véi, porque dessa vida eu acabei de me libertar. Pode crer, moleque, a sua vida já era, está no fundo do bolso, se ligue, meu irmão, preste bem atenção, você se julga um malandrão só por causa que você anda com oitão na mão, com um cigarro na boca, destruindo seu pulmão. Saia fora desta ruína, eu não fumo e não discrimino quem discrimina, será discriminado se a polícia te pega, volta até te matar. Mas acredite, meu irmão, 3 meses, 5 meses, tu vai se ferrar. A nossa regra aqui é matar pra não morrer. Escute meu conselho, veja a realidade, se olhe no espelho. Se tu fumar, você vai ficar no desespero. Eu sei que é uma viagem, mas a viagem sem volta. Moleque com 12 anos já anda trepado, com um ferro na mão, querendo ser um marginal. Mas não somos também, mas não pagamos pau. Mas acredite, meu irmão, aquele que canta rap é julgado marginal, só por causa que expressa nossa realidade, que acontece com a nossa comunidade. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. E aí, pode crer, da polícia não quero correr e nem me esconder. 502RR, uma sigla diferente, logo de frente com a cultura hip hop sou eu. Rituais, não quero ganhar ibope, estou sentado, passa a G-top. E os moleque com fragante, esperto pra não levar um bote. Leva um bacu, leva um bacu. Porra, gambé, vai tomar no... Aí, gambé, desembaçada quebrada. Aqui não tem comédia, aqui só tem é camarada. Eu vou no bar, sento numa mesa. 3 minutos depois eu peço uma cerveja. Veja, é o vacilão. Se olhar para mim, eu descarrego meu oitão com a dona do lado, tirando de gatão com uma lupa na cara. Só quer ser o gostosão, na minha área não cola, que aqui é mal. Nem os moleque da quebrada pra você vai pagar pau. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida. Pense em Deus, encontre uma saída, porque com as drogas sua vida está perdida.